de Janeiro. Vem! Do Pedro e o Girafi zero. Pode se arrumar que eu te espero. De grande tudo que eu quero. Deus perdoa todos os erros. Tô vendo. Amo me ver no espelho. Sou vaidoso, é óbvio. O meu dedo do meio é o meu amor próprio. Pro alto tratantes. Na fumanda por as estrelas mais brilhantes. Diz que a vida é curta. Diz que me ama bem. Vem tirar minha blusa. Barulhando a cidade. Vivo minha verdade. É que nós é a mais. Coração tá em paz. Aberto baseado. Me chama de lindo. Nunca tô ocupado. Mas sempre tô produzindo. Na tropa vive rindo. Meu jeito acelerado. Te faz botar o cinto. Não vivo pra agradar. Sou iluminado, quem pode me tirar? Tudo foi só quem me deu. Só Deus, tô pelo rio de nave zero. Digno de tudo que eu quero. Deus perdoa todos eu. Pelo rio de nave zero. Pode se arrumar que eu te espero, baby. Digno. Digno, Deus perdoa todos erros. Todos erros. Todos erros. Todos erros. Do Pedro Rio de Nave zero. Pode se arrumar que eu te espero. Digno de tudo que eu quero. Do Pedro e o de nave zero. Digno de tudo que eu quero.